que você não me entende. Você não me compreende. O que faz isso com a gente? Jamais pensei trouxesse tanta dor.